No primeiro dia do nosso estudo aqui, nós falamos que numa viagem de avião há três momentos críticos. Quando o avião está decolando, quando está aterrissando e quando está passando por turbulência. O que caracteriza esses três momentos é que eles estão totalmente fora do nosso controle. A única coisa que a gente tem que fazer lá é sentar e esperar e orar. Mas a questão é a seguinte: dos três, quando o avião está descendo, a gente sabe o que vai acontecer. Quando o avião está subindo, a gente sabe o que vai acontecer. Mas quando o avião está passando por uma turbulência, a situação é um pouquinho diferente. Nós esperamos que ele vá passar e vá superar aquele momento de turbulência. Na vida, nós passamos por momentos de turbulência. E nós vimos que a primeira coisa que a gente faz quando passa por um momento de turbulência na vida é orar. Vimos também que uma outra coisa que nós fazemos quando a turbulência chega é lembrar. Lembrar da fidelidade de Deus do passado, lembrar do que Deus vem fazendo na nossa vida. Nós vimos também que na hora da turbulência nós devemos buscar. E a gente viu Deus dizer: busque primeiro o meu reino e aí eu vou tomar conta de tudo que diz respeito a você. E nós falamos, a vida é como se fosse um Tetris, né? Em que ou você resolve encaixar tudo por conta própria, ou você deixa que Deus cuide do posicionamento das peças e que ele encaixe. Porque quando Deus cuida, a figura final é um mosaico que representa o plano dele para a sua vida. Hoje nós vamos falar sobre o que fazer quando a turbulência chegar. Seguir. Seguir a Deus quando as circunstâncias apontam para o fato de que ele não está interessado no fato de que estamos seguindo ele. Inclusive, ele parece até desencorajar-nos de segui-lo. É difícil. A incerteza nos deixa confusos no que diz respeito à nossa fé em Deus, porque quando chega a turbulência, quando chega a incerteza, a gente começa a perguntar: por que é que Deus está tão quieto? Por que que Deus está tão parado? Por que que Deus parece tão distante? Nessas horas, eu quero terminar minha oração dizendo assim: Senhor, então, o que que o senhor acha? O senhor sabe o que que eu acho. Agora, o que que o senhor acha? Senhor, o senhor ouviu a minha opinião. Agora, qual é a sua opinião? Nós pedimos a Deus para curar nossa enfermidade ou curar alguém de uma enfermidade e nada acontece. Nós pedimos a Deus para proteção e um acidente acontece. Nós pedimos a Deus para mudar uma situação e nada acontece. Nós pedimos a Deus um novo trabalho e parece que Deus não está nem aí interessado em nos ajudar de alguma maneira. Parece que simplesmente a porta do céu se fechou para nós e Deus não está interessado em fazer absolutamente nada. Quando as coisas estão indo bem, nós somos tentados a pensar que Deus está aprovando tudo que a gente faz, não é verdade? A gente fala: Deus está me abençoando. Deus está comigo. Mas quando as coisas estão indo mal, a impressão que temos é que Deus não está interessado nos detalhes da nossa vida. E nessa hora, a pergunta, as duas perguntas que nós fazemos: o que Deus está fazendo quando ele está tão quieto? Será que Deus está fazendo alguma coisa? A outra pergunta é: o que que eu devo fazer nessa hora? Eu gostaria que Deus me dissesse o que que eu devo fazer. Então, em momentos de incerteza, nós vimos que nós devemos orar, nós devemos lembrar, buscar, e hoje vamos ver o mais difícil de todos, que é seguir. Se você não pegar nada da mensagem de hoje, não entender nada, pelo menos pega isso aqui. Deus realiza a sua obra mais profunda e mais significativa na sua vida durante os momentos de incerteza. Porque nós vimos que uma das coisas mais interessantes é que a maior parte da Bíblia foi escrita em momentos de grande incerteza. Todos nós amamos o livro dos Salmos, nós gostamos de ler o livro dos Salmos. Agora, quando nós lemos o livro dos Salmos e aprendemos do contexto em que esse livro foi escrito em momento de grande tribulação, em momento de grande incerteza. O que nós aprendemos através do estudo das Escrituras é que Deus não está ausente durante os tempos de transição na nossa vida. Pelo contrário, ele está mais ativo do que nunca, embora nós não vemos absolutamente nada. Nós vemos também, através do estudo da Bíblia, que a vida das pessoas foi interrompida, suas vidas foram interrompidas. Nós vemos que a estrutura da vida das pessoas foi abalada, a estrutura se desintegrou. Nós vimos que pessoas, sem dúvida, passaram por um sentimento que é comum nessa hora, que é o sentimento de pânico, quase que de desespero. Parecia que Deus tinha adormecido no meio do caos. Parecia que Deus não estava interessado em fazer nada pelo seu povo. Agora, a questão é que no final nós sempre vemos que Deus surge e age de uma maneira maravilhosa. Não existe nenhum caso em que Deus simplesmente não se importou. Todos eles, Deus age. Quando nós observamos a fidelidade das pessoas envolvidas nas histórias pelas quais passaram, nós ficamos a imaginar o que teria acontecido se essas pessoas não tivessem confiado em Deus. O que teria acontecido se elas não tivessem seguido a Deus da maneira como elas seguiram? Elas teriam perdido a bênção de Deus na vida delas. Do ponto de vista de Deus, não do seu ou do meu, mas do ponto de vista de Deus, as incertezas são oportunidades de Deus fazer algo em nós. Deus pode fazer muito mais em nós em momentos de incerteza do que ele poderia fazer em ocasiões quando tudo está bem. Porque o que acontece é que nós somos idólatras no âmago do nosso ser. Todos nós somos idólatras. Nós passamos a adorar, a venerar, a gostar das coisas que nos trazem estabilidade, que nos trazem equilíbrio, que nos trazem segurança. E nós passamos a viver em torno dessas coisas como se a nossa vida dependesse dessas coisas. Alguns exemplos. De repente você tem um emprego que você ama, emprego que paga bem, que só o fato de você pensar em perder esse emprego já causa uma dor de barriga, causa um pânico. De repente você mora numa casa que você começa a dizer assim, que maravilha morar nesse lugar, eu amo a minha casa, esse é o melhor lugar do mundo. Essa casa, eu amo essa casa. E de repente você começa a colocar toda a sua segurança naquela casa. Talvez seja um objeto, talvez seja uma relação familiar ou uma relação de amigos do qual você passa a depender. Nós criamos estruturas que nos ajudam a manter familiaridade. Tudo aquilo que é familiar para a gente dá sentimento de segurança. Nós queremos que as coisas sejam ordenadas, organizadas. Ninguém gosta do caos. Sabe, não estou dizendo, gente, que Deus não encoraja você a buscar ordem, a buscar organização, a você criar coisas estáveis, porque Deus é um Deus que cria coisas estáveis. Está aí, o universo está em funcionamento até hoje. E a Bíblia fala que nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus. O grande problema é quando nós começamos a entrar numa zona de conforto de tal maneira que nós começamos a colocar Deus de lado e Deus não é mais parte da nossa vida. Deus simplesmente passa a ser um acessório. Aí Deus então começa a atuar para que nós começamos a perceber de que Deus é tudo que nós temos. Quando a gente perde tudo e percebemos que Deus é tudo que temos, é aí que nós descobrimos que Deus é tudo que precisamos. Porque até então, a gente dizia assim, eu preciso do meu emprego. Eu preciso daquela relação. Eu preciso daquele dinheiro. Eu preciso daquela saúde. Eu preciso disso, eu preciso daquilo. E nós nos esquecemos de Deus. Então, quando Deus aparece, sacode a nossa estrutura ou permite que elas sejam abaladas, nós entramos em pânico. E quando as nossas estruturas são abaladas, nós passamos por transições. E nesse momento, Deus tem a nossa atenção. Nesse momento, nós prestamos atenção no que Deus fala. Nesse momento, a gente começa a orar mais. Nesse momento, a gente tem um interesse redobrado pela Bíblia, porque nós queremos saber o que Deus está falando. Deus tem a nossa atenção total. E quando Deus tem a nossa atenção total, nós estamos posicionados para um crescimento que nunca tivemos antes na nossa vida. De repente, o que é real e o que é importante passa a ter a nossa atenção, passa a ter o foco da nossa vida. Do ponto de vista de Deus, as incertezas não apenas criam oportunidade para que Deus trabalhe em nós, mas também criam oportunidade para que Deus trabalhe através de nós. Então, a fim de Ele realizar grandes coisas para o nosso intermédio, nós temos de responder da maneira certa, responder corretamente às incertezas da vida. Hoje nós vamos ver a história de um filho que se tornou escravo, de um escravo que se tornou prisioneiro, do prisioneiro que se tornou o primeiro-ministro. Alguém sabe de quem eu estou falando? Nós sabemos. Ok. Eu sabia que ele ia falar isso. Nós vamos falar da história de José, Já tem muito tempo que a gente não fala dessa história. Vamos falar da história de José. Você, então, pegue a sua Bíblia que está aí na frente e nós vamos ver algumas coisas importantíssimas nessa história. Eu vou dizer a página, vai ficar mais fácil. Nós vamos começar em Gênesis capítulo 37. E a página que nós vamos ler agora está na página 30. Gênesis 37. E José, ele foi o filho de Jacó. O penúltimo filho de Jacó. A Gênesis 37, versículo 28. É interessante que José, ele cresceu com um sonho, ele compartilhou o sonho com os irmãos, mas num dia tudo mudou na vida dele. Todo o benefício, toda a segurança que ele tinha na casa do pai, todos os privilégios que ele tinha. E a Bíblia fala que o pai mandou fazer para ele uma bata de mangas compridas. E a Bíblia é tão interessante nesse detalhe, porque manga comprida só era usada por realeza. Porque significava que você não tem que arregaçar a manga para trabalhar. As pessoas que usavam manga curta, elas participavam da força de trabalho, precisavam do braço livre para trabalhar. Mas manga comprida, né, significava que era parte da realeza. Né? Não precisava trabalhar. E José cresceu nesse ambiente. Viu? É assim. José cresceu nesse ambiente. Eu acho que esse é todo o problema de José, né? Cresceu num ambiente de muita fartura, de muita mordomia. E olha só o que aconteceu no versículo 38 de Gênesis, capítulo 37. 28, desculpa, 28. Diz assim: quando os mercadores ismaelitas de Midian se aproximaram, seus irmãos tiraram José do poço e o venderam por 20 peças de prata aos ismaelitas, que o levaram para o Egito. José tinha ido observar o que os irmãos estavam fazendo, os irmãos tiveram a ideia de matar ele. Mas dois dos irmãos dele pensaram assim: não está certo a gente matar o nosso irmão, vamos colocar ele no poço e a gente depois decide o que vai fazer com ele. Quando viram uma caravana de midianitas vindo, eles tiveram essa ideia: não vamos matar nenhum, vamos fazer o seguinte, deixa ele vir, mas pelo menos a gente vende ele como escravo. E venderam José como escravo. Mataram um animal, pegaram aquela roupa bonita que José usava, passaram no sangue do animal e levaram para casa e perguntaram para o pai: o senhor reconhece essa blusa aqui? Nós achamos isso no meio do caminho. Claro que eles sabiam que era de José. E ali começou um momento de tristeza muito grande para a vida de Jacó, porque para todos os casos, para Jacó, José tinha morrido. Então, José agora é um escravo no Egito. E como escravo, ele foi fiel a Deus. No capítulo 39, versículos 1 e 2, capítulo 39, versículos 1 e 2, diz assim: José havia sido levado para o Egito, onde o egípcio Potifar, oficial do faraó e capitão da guarda, comprou-o dos ismaelitas que o tinham levado para lá. Agora, presta atenção nessa frase, porque isso é muito importante. O Senhor estava com José, de modo que este prosperou e passou a morar na casa do seu senhor egípcio. Então, como escravo, ele foi para o Egito. Agora estava longe de casa, longe da família, longe das práticas religiosas dos seus pais. E, gente, como escravo morando no Egito, talvez na mente de José, parecia que Deus não estava se importando com o que estava acontecendo. Onde estava o Deus de Israel, que agora permitia que ele fosse levado para uma terra pagã, uma língua que ele não conhecia, para ser escravo, quando ele tinha toda a bênção do pai quando estava em casa? Mas, enquanto estava lá na casa de Potifar, a esposa de Potifar percebeu que ele era um rapaz novo, formoso, bonito, e a mulher começou a sentir uma forte atração por ele e começou a dar em cima dele. Começou a dar em cima dele ao ponto de criar uma situação para agarrá-lo. E aqui diz no capítulo 39, versículo 9, diz assim, estou na página de número 32, diz assim: ninguém nesta casa, José falou para ela, ninguém nesta casa está acima de mim. Ele, o meu chefe, o seu marido, nada me negou a não ser a senhora, porque é mulher dele. Agora, presta atenção, gente, no temor que José tinha de Deus. Olha só, a razão pela qual ele não se deitou com aquela mulher, não teve relações com ela, não foi porque ele estava com medo do Potifar. Esse caso aqui poderia durar anos e anos sem o Potifar saber. Porque o marido traído é o último a saber das coisas. Não é verdade? Podia continuar muito tempo. Então, o que aconteceu... Dá um copo d'água para o rapaz aqui, por favor. Então, o que aconteceu é que ele disse para ela, como poderia eu, então, cometer algo tão perverso e pecar contra Deus? Você está percebendo aqui o sujeito vendido como escravo? Ainda que ele questionasse o fato de Deus ter permitido que ele fosse levado como escravo, ele fala assim, eu não posso pecar contra Deus, eu não posso pecar. O Deus que tinha abandonado ele, o Deus a quem ele servia, agora ele declara a sua fidelidade a Deus. E qual foi a recompensa por ter sido fiel a Deus? Ele foi enquadrado como prisioneiro. Foi enquadrado como um criminoso, né? Como um estuprador. E aí, então, ele foi agora considerado como um prisioneiro político. Diz o capítulo 39, versículo 19 e 21, também na página 33, diz assim, capítulo 39, versículo 19 a 21, diz assim, quando o seu senhor ouviu, que alguém contou para Potifar o que tinha acontecido, que a mulher tentou agarrar ele fugiu, largou a capa para não pecar, mas alguém contou para Potifar, a mulher disse para ele, né, o que foi que tinha acontecido, a versão dela mentirosa. Então, quando seu senhor ouviu o que a sua mulher lhe disse, foi assim que o seu escravo me tratou, ficou indignado, mandou buscar José e lançou-o na prisão em que eram postos os prisioneiros do rei. Em outras palavras, prisioneiro político. Ok? José ficou na prisão, mas o Senhor estava com ele e o tratou com bondade, concedendo-lhe a simpatia do carcereiro. José seguiu a Deus durante todos os períodos de incerteza da sua vida. Ele assumiu que Deus se importava e Deus estava presente, ainda que ele fosse lançado na prisão. Quando José teve a oportunidade, um dia na prisão, de interpretar sonhos, o que foi que ele disse? Capítulo 40, verso 8, página de número 32. Ele respondeu, ele conversou com o padeiro e o copeiro, né? E diz aqui, o padeiro e o copeiro, eles responderam, tivemos sonhos, mas não há quem os interprete. Disse-lhe José, não são de Deus as interpretações? Contem-me os sonhos. Em outras palavras, Deus pode ajudar vocês. Veja só que ele está dando testemunho de Deus, ele continua fiel a Deus, dando a Deus o crédito de coisas impossíveis. Agora imagina, alguém poderia dizer, se Deus pode interpretar sonhos, esse Deus que você está falando, por que ele não tira você dessa prisão? Mais uma vez, qual foi a recompensa que José recebeu pela sua fidelidade a Deus? Esquecimento. Esquecimento. Versículo 23 do capítulo 40 diz assim, o chefe dos copeiros, porém, não se lembrou de José, porque você lembra, era o copeiro e o padeiro. O copeiro teve um sonho e no sonho dele... José interpretou o sonho e disse, você vai ser restaurado à posição de copeiro, porque o faraó tinha ficado muito bravo com ele, mas ele era um homem de confiança. Mas o padeiro, o faraó, mandou enforcar, né? E o sonho se cumpriu. Agora, o copeiro que podia ter ajudado José, quando entrou no palácio do faraó, por que José é coisa nenhuma, né? Não se lembrou, ao contrário, esqueceu-se dele. Bom, quanto tempo havia se passado, gente? Quando José interpretou o sonho e o cumprimento do sonho? 2 anos. Tudo que José sabe nesse momento, pensa bem, nesse período de 2 anos, tudo que José sabe é que ele é prisioneiro político e, como tal, ele nunca mais vai sair daquela prisão. Isso é tudo o que ele sabe. Ele sabe que Deus não está respondendo às suas orações. Porque não há nenhum sinal, nenhum milagre, não há nenhuma voz, não há nada sobrenatural acontecendo, embora ele seja fiel a Deus. Versículo 41, capítulo 41, versículo 1, vai dizer o tempo, né? Ao final de 2 anos o faraó teve um sonho. Agora começa a surgir uma outra situação. O faraó teve um sonho e José, então, chegou ao conhecimento de faraó que José interpretava sonhos. Capítulo 41, versículo 15, diz assim: o faraó mandou chamar José, que foi trazido depressa do calabouço. Depois de se barbear e trocar de roupa, apresentou-se ao faraó. O faraó disse a José: tive um sonho que ninguém consegue interpretar, mas ouvi falar que você, ao ouvir um sonho, é capaz de interpretá-lo. Bom, agora José tem a oportunidade de servir ao faraó. E como servo de faraó, José foi fiel. No versículo 16, José responde, diz assim: respondeu-lhe José: isso não depende de mim, mas Deus dará ao faraó uma resposta favorável. Mais uma vez ele dá crédito para Deus. Ele poderia dizer: se esquece de Deus, o negócio de Deus não existe. Se Deus existisse, eu nunca estaria aqui na sua presença. Ele poderia ser um homem amargurado, totalmente massacrado pelas incertezas do futuro, mas ele diz: Deus dará ao faraó uma resposta favorável. Versículo 25, o faraó teve um único sonho. Ele diz, quando o faraó conta os dois sonhos, na verdade, José fala assim: não, os dois sonhos são diferentes, mas eles são um único sonho, disse-lhe José. Deus revelou ao faraó o que ele está para fazer. Mais uma vez, Deus revelou. Deus dará uma resposta. Deus revelou. Versículo 28. É exatamente como eu disse ao faraó. Deus mostrou ao faraó aquilo que vai acontecer. Então, Deus dará, Deus vai revelar, ou Deus revelou e Deus mostrou. Em tudo, José dava o crédito a Deus. José foi fiel, até mesmo como um irmão ferido. Você conhece a história, eu não vou ler a parte toda, mas no capítulo 45, é o melhor capítulo do livro de Gênesis. É quando os irmãos de José sentam à mesa e ele se revela. Aquele momento é o momento que toda vez que eu leio essa passagem eu choro. Eu tenho que ler escondido, porque senão vão achar que eu estou passando mal. É comovente. É um dos momentos mais lindos da Bíblia. Eu só quero ler para vocês o versículo 5 do capítulo 45. Diz assim, eu vou ler o versículo 5 e talvez um pouquinho mais para frente. Diz assim: agora não se aflijam, José disse para eles, né? Não se aflijam, nem se recriminem por terem me vendido para cá, pois foi para salvar vidas que Deus me enviou. Não foi vocês, foi Deus me enviou adiante de vocês. Versículo 7. Mas Deus me enviou à frente de vocês para preservar um remanescente. Olha só a visão que José tinha da ação de Deus na vida dele. Um remanescente nesta terra e para salvar-lhes a vida com grande livramento. Assim, não foram vocês que me mandaram para cá, mas sim o próprio Deus que me tornou ministro do faraó e me fez administrador de todo o palácio do Egito. O que é que um irmão ferido faz quando ele confia que Deus está com ele? José viu a mão de Deus no meio da incerteza e ele respondeu de acordo. No capítulo 50, versículos 15 a 21, diz assim: vendo os irmãos de José que seu pai tinha morrido, bom, agora a história, nós estamos pulando a história lá na frente, Jacó morreu, passou um tempo no Egito. Quando Jacó morreu, os irmãos pensaram: bom, José não passou a gente na foice porque o pai estava vivo. Ele não queria trazer essa tristeza para o pai. Agora que o pai está morto, né? Então, vendo os irmãos de José que seu pai havia morrido, disseram: e se José tiver rancor contra nós e resolver retribuir todo o mal que lhe causamos? Então mandaram um recado a José dizendo: antes de morrer, teu pai nos ordenou que te disséssemos o seguinte. Eu não sei se vocês estavam mentindo ou falando a verdade, mas vamos dar o crédito que era verdade, né? Peço-lhe que perdoe os erros e pecados dos seus irmãos, que o trataram com tanta maldade. Agora, pois, perdoa os pecados dos servos do Deus do teu pai. Quando recebeu o recado, José chorou. Depois vieram seus irmãos, prostraram-se diante dele e disseram: aqui estamos, somos teus escravos. José, porém, lhes disse: não tenho medo, estarei eu no lugar de Deus. Vocês planejaram mal contra mim, mas Deus, dando crédito a Deus, o tornou em bem, para que hoje fosse preservada a vida de muitos. Por isso, não tenham medo, eu sustentarei vocês e seus filhos. E assim os tranquilizou e lhes falou amavelmente. Você sabe o que José fez durante esses 13 anos de inferno? Vai nessa. Esses 13 anos de inferno na vida dele, de incerteza, ele se portou como qualquer homem que sabe que Deus está no controle. Ele fez o que qualquer homem que sabe que Deus está no controle, que Deus está com a mão dele, que Deus está presente, faria. A fim de realizar o que Deus deseja realizar através dos momentos de incerteza da sua vida, você precisa ver que Deus está presente e agir de acordo. José viu a mão de Deus o tempo todo. Em nenhum momento ele se viu como vítima. Interessante que José não sabia disso, mas Deus estava usando ele como uma pessoa-chave para o plano de Deus o tempo todo. Qual deve ser a nossa resposta? A nossa resposta talvez seja: o meu vizinho, o meu chefe, aquela pessoa lá no meu trabalho que inferniza a minha vida, aquele parente que me deseja tão mal, pode ter tentado fazer isso para me destruir, para me prejudicar, mas Deus usou o que eles fizeram para o meu bem. Como é que você deveria agir se tivesse total confiança de que Deus está com você? Será que você ficaria com raiva de Deus dizendo assim: Deus me abandonou? Deus está bagunçando com a minha vida? Eu não mereço isso que eu estou passando? Será que você resiste e tente assumir o controle da sua vida? Ou será que você vai perder aquilo que Deus tem para a sua vida, porque você não confia que Ele está no controle? Você não confia que a mão dele está presente, que Deus está guiando você de propósito? Porque uma das coisas que José tinha certeza é que as incertezas da vida dele vinham do próprio Deus, porque ele seguia esse Deus. Deixa eu dizer uma coisa para vocês. A incerteza, gente, as tribulações, as turbulências são parte da vida. Mas em nenhum momento elas significam que Deus está ausente. Em nenhum momento elas significam que Deus não está ativo em sua vida. As incertezas não devem ser um momento de dúvida, mas deve ser um momento em que nós seguimos a Deus ainda mais de perto, sabendo que Ele está conosco. A boa notícia é que o nosso Pai Celestial, Ele é mestre em nos guiar através de incertezas. Ele faz isso o tempo todo. E mais, Ele usa as incertezas da vida para o nosso bem e para o avanço do seu reino na terra. A opinião, ou melhor, a opção é sua. O que você vai fazer? Você vai confiar nele e segui-lo? Nos momentos de turbulência, ore, lembre, busque e siga. Vamos orar. Senhor, obrigado por essa história tão maravilhosa na Bíblia, porque mostra a vida de uma pessoa que passou por momentos tão difíceis, inimagináveis para a realidade dos nossos dias, mas que confiou em Ti, dando-Te o crédito por tudo, em nenhum momento desistindo, em nenhum momento duvidando que a mão do Senhor estava sobre ele. Ajuda-nos, Senhor, a viver dessa maneira, a crermos que o Senhor está presente durante as nossas turbulências da vida, para nos conduzir em direção ao teu propósito, ao teu plano, ao teu projeto para a nossa vida. No nome de Jesus nós oramos. Amém.